feito. Voltar atrás não tem jeito. Por isso não vacilo pra não perder o respeito. Falar demais pelo nariz, a língua não põe freio. Odeio, que feio, tô fora desse meio. Se não posso ajudar, não atrapalho. Se o caminho tá embaçado, pego um atalho. Sempre penso no que digo e fico longe do perigo. Se quiser contar comigo, sou seu amigo, sigo. Sempre em linha reta, pois meu verso não faz curva. Rimas, dialetos que se encaixam como luva. Faça sol, faça chuva, vou rimando a todo instante. Profissão, um vigilante, é, informante, com assunto sempre importante. Eu não sou militar, mas do hip hop eu sou militante. Vadindo sua TV, rádio, internet. Parceiro de Celso Moretti, aqui sou eu, Mano Fete. E aí, como é que ficou o esquema? É duro. Aí, então vamos lá.